meu bem. Pode vir quente que eu estou fervendo. Mas se você quer e acha que com isso estou, você não, meu bem. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pode tirar seu time de campo. O meu coração é do tamanho do trem. E guarda você, eu já comi mais de 100. Pode vir quente que eu estou fervendo. Se você quer brigar, mas se você quer brigar, mas se você quer e acha que com isso estou, mansinha no meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Eu já, mais de 100, pode vir quente que eu estou fervendo. Se você quer brigar, se você quer brigar, mas se você quer me dar e acha que com isso estou sofrendo, pois se não, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo.